pra você, Sabota, qual que é a maior barreira pra um rapper gravar um disco hoje em dia? A maior barreira é a força, a má vontade do cara. Se ele não tiver força de vontade e gostar muito do que ele faz, ele não vai viver do rap. Porque o rap não dá dinheiro, assim. Qual a pior coisa que existe no rap hoje? Puta, a pior coisa que existe no rap, mano, é um cara chegar e falar, porra, ah, que lagartixa, ah, puta, meu, tem que ser gangster, ah, puta. Não existe isso. O rap, meu, ele foi resgatado da cultura. Z.O., onde vara escolhe o pó, morre em só. Um tiro só viajou, deixou saudade. Sofrimento, lamento, imagem. Não volta o tempo, não volta o tempo. Revoltado, revolucionário, reagiu como fogo. Dente por dente, olho por olho. No morro é assim, somos vítimas de cabanagem. Passo o fio, mancho o chão, mais um massacre. As grades de faculdade, sem felicidade. O sepulcro é o diploma da toco adjuvante do crack. Sabotagem nem conheci pessoalmente, mas ouvi no radinho do neguinho. O rap é compromisso, não é viagem. Salve de mil grau, eterno sabotagem. No campinho com os moleques soltando pipa e só. Entra em casa pra tirar o fedó, se molhou. Nem se enfregou, já saiu pra rua. Normal infância, era uma loucura. Primeiro estudar, ao terminar você sai, ouviu? Os moleque hoje tão de olho nos fuzil. Ter carro, moto, xoxota, fresquinha. Prensada, uma lata e uma carreira de farinha. Seguindo a trilha triste do filme de Satanás. Esteja em paz, que é bem um barriga, todos quer já. Fique com Deus, irmão. Esquerdinha, esteja em paz, ladrão. Bia, esteja com Deus, descanse em paz, ladrão. Prazer, é assim. A saudade machuca, as lembranças não voltam, os assinha na chuva. Viver sempre na paz, meu filho. Jerry Lowe falou, passa a bola, rapaz. Prazer, é assim. A saudade machuca, as lembranças não voltam, os assinha na chuva. Viver sempre na paz, meu filho. Jerry Lowe falou, passa a bola, rapaz. Passa a bola, naturalmente catravita o palmo. Vou prender depois soltar esse futebol, tá um barato. É o diabo que traça o baralho das cartas. O governo deu a carta errada e fez nosso portal uma matraca. Vai de joalheria e estoura miolo. É ausência na infância, o mofador de pão crioulo. No bate, cabeça, no som do fantasma. Atenção dedicada, não tem dinheiro que paga. E farda, calma, relaxa, favor. Quantas pedras e carreira, cê derreteu e cheirou, mas embaçou. Quando me jogou na parede, no bolso um fragante me desceu o cacete. Às vezes, nem sempre a maldade te visita, mas Deus é por todos nós, vivendo a vida. Na rima, no beat, fiz meu proceder. Jama é som de você, nunca vou esquecer. No salete, na feirinha, na baixada e no CB. Nas resenhas, irmão, hoje falta você proceder. Com crime dá e depois cobre a joia, ouro, prata. Mas o amor não se apaga, hoje a saudade maltrata. Usa favor na quebrada. Na Z.O. é assim. Na Z.O. é assim, meu Bruno. Na Z.O. é assim. A saudade machuca, as lembranças não volta, os assinha na chuva. Viver sempre na paz, meu filho. Jerry Lowe falou, passa a bola, rapaz. Salve de meu grau, Jerry Lowe, Z.O. é nós mesmo. Salve QG dos manos. Família Clima Bom, família 33, é nós. Parou, parou. É, mano, o cara tá desgostoso da vida e não curte o reggae, amigo.